Oriente. ADI, toda até 295, 900 kHz. Rádio 1 milhão de Toledo ligada. 5 mil watts de potência. Estúdio, Largo São Vicente de Paulo, 1805, Edifício Jari, Centro de Toledo, Oeste do Estado do Paraná. Telefone, 3055-2841, 3055-4094. Rádio União de Toledo, a mais ouvida. Acompanhe tudo pelo nosso site www.radiounionedetoledo.com.br. Material escolar em 10 vezes de nada. Neste fim de semana, kit escolar 22 peças, Faber Castell, exclusividade Avan de R$39,90 por apenas R$24,99. Caderno universitário Avan 10 matérias de R$14,90 por R$9,99. Todo o setor de material escolar em 10 vezes sem entrada e sem juros. Envie sua lista para o Zap Avan, receita em casa ou retorno em qualquer loja. Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a loja Avante número 154 em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Para você que resolve tudo por WhatsApp, a Copel tem a novidade que faltava. Adicione nosso número para consultar débitos, tirar segunda linha e solicitar permissos. 41-3013-8973. Copel no WhatsApp. A solução que você precisa para agilizar a vida está na palma da mão. 41-3013-8973. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você está na mais ouvida. Rádio União, a maior prestação de serviços da região, para todo o Oeste Paranaense. O Natal da Loja Rogue é mágico e você vai brilhar. Três bermudas masculinas, R$120. Três calças jeans masculinas femininas, R$120. Três camisetas masculinas, R$60. Duas polos, R$50. Natal Feliz é na Rogue, a loja do Leão. Centro de Toledo e Cascavel. A qualidade de mão de obra é fundamental quando você precisa de um serviço de chapeação e pintura no seu carro. Por isso, nós da Almira Automotiva Recuperadora de Vintas e Marcas trabalhamos com maior empenho e dedicação para garantir a satisfação de você cliente. Especializado em marca mão de obra, chapeação e pintura é polimento. Precisou dar um balanço no seu carro? Responde outro. Almira Automotiva Recuperadora de Vintas e Marcas. Avenida Ministro Cirne Lima, 4.687, Jardim Copado. Fone Zap 998437393 e 2035-7906. Fique conectado com a mais ouvida. Baixe nosso aplicativo da Rádio União. Rádio União de Toledo. Programa Paulo Gaspar. Grandes momentos, fortes emoções. Oferecimento, Urnopar. Livre educação de São no Brasil. Urnopar, mais perto, para você ir mais longe. Tchau, minha gente amada. Tchau, Toledo, meu amor. É Maria Santíssima, que invoca mais e milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e profane a vossa devoção. Consagre-vos o coração, para que depois de Deus, nos ame sobre todas as coisas. Recebemos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida profana, louvar-vos, amar-vos e render-vos graças que o céu, por toda a eternidade, assim seja. Oh, A Rádio União volta a apresentar Bate Frente, Apoio, Primete, Real Farma e Reivindica Plano de Saúde. Bom dia, diria o Marca todo dia. Bom dia, mais bom dia, bom dia, bom dia mesmo. O Omar Cardoso Filho, perto do Paulo da Sá, tá? Tá? Tem o de velhinho em pau.